É uma Carreguei a alça do seu caixão. Eu carreguei a alça do seu caixão. O caixão descendo o bondinho do ponto. O caixão na raia olímpica. O caixão na bacia de campo. O caixão venceu a competição. Vai atropelar no vale, quem de medo tem dor. José do Caixão. Deus que ele morreu. Os erros e reconhecer, Zagallo, você nasceu pra vencer. Yeah! Temos que conhecer os erros e saber valorizar. Uma pessoa que tanto nos fez ganhar. Temos que conhecer os erros e reconhecer. Zagallo, você nasceu pra vencer. Zagallo, você nasceu pra vencer. Zagallo, você nasceu pra vencer. Zagallo, você se foi. Você se foi. Escutindo do céu, você será o comandante. Vai dançar cidadinha com o Zero Caixão. Mas tá aí a a prova de que será uma ilusão. Eu carreguei a alça do seu Zé do Caixão.